Yeah, Hermani P, baby. Vem dançar comigo, vem mexer comigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Quando eu te vi, eu enlouqueci. Tão bonita, tão linda, olhar pra mim. Eu me distraí, eu me perdi. Eu deixei teu corpo lindo me seduzir. Sem resistir, me entreguei a ti. Não percebi que eu estava fora de mim. Não sabia que eu ficaria assim. Tão louco, todo obcecado por ti. Vem dançar comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Nada faz sentido se não estou contigo. Me sinto tão perdido, teu amor é meu abrigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Baby, mexe mais, sei que és capaz de mexer tão bem, só você me satisfaz. Serei um bom rapaz, se fazeres mais do jeito que eu gosto, porque não uma outra faz. Esquece todas elas, és minha Cinderela. Deixa eu ser teu monstro e tu serás a minha bela. Me sinto prisioneiro, tão preso na tua cela. Como um traficante, eis a queen na minha favela. Somente tu me fazes tão bem. Por mais que eu procure, baby, já não há ninguém igual a tu, minha número um. Minha baby girl, eis a minha boo. Quando estou contigo, me sinto tão seguro. Eis o meu presente, não passado e sim futuro. Serei a tua luz quando estiveres no escuro. Se te perderes, não te encontrarem, eu te procuro. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo. Vem curtir comigo, vem mexer comigo. Vem ficar comigo, serei mais que teu amigo.